Você é a luz que seduz meus sonhos. É a felicidade em meu viver. Todo meu amor eu te proponho. Não dá pra imaginar eu sem você. Amor.